acelera um cadinho, acelera outro cadinho, acelera tudo. Pronto, acabou. Vamos de novo. Essa dança é louca, ela é diferente. Quem tiver disposição, vem fechar com a gente. Essa dança é louca, ela é diferente. É o tal do bote, tira aqui mexicamente. Vou botar do botão. E se liga aí, galerinha do YouTube! Se vocês gostam do nosso trabalho, não esqueçam de curtir o vídeo, compartilhar, favoritar e se inscrever no nosso canal. E se você quiser aprender esta coreografia passo a passo, o link vai estar na descrição do vídeo. Vamos deixar também os links dos nossos últimos vídeos. Então é isso aí, galera! Até o próximo vídeo!